2, vai passar no dia 2, 0, 0, chama o centro em 1, 2, 5, decimal 4, 5, alterna 1, 2, 6, decimal 8, 5. próxima 8. Sobre o farol de Itapuã, com curva de direita, Marcelo. storage down there. autorizado de abate. Cabelo era suíço acima, posso final do seu teste. Atrás final, fica no teste na local aqui. 29, livre à direita na ponte do trote, chama São Salvador, 121, desce ao lado. Azul 2774, autorizado, alinhar e decolar pelo 0, vento 08, 09, 09. Sarmento, 080 graus, 109. Confirme, vai decolar para o seu 7873. Ângulo de motel até o CIE, autorizado ingresso, aponte aliás do topo na cabeceira do centro. Come on. autorizado voar direto Barreiras. Autorizado direto Barreiras, apresenta-se em condições, grato, Rio Adalgão. Charles Fox, pouso na pista 65. Pouso na pista 35, km 080, 08, 089.